4 Charme Torre, 1 noite, decimal 6. 186, muito obrigado, bom dia, boa Páscoa a todos aí do controle. Obrigado, Gomes. Torre Salvador, muito bom dia, tipo 544. 354 no 4, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, aeronave, início dos decolagens, pistão no zero. Estou seguindo, aguardando de pouso, 354. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, bom dia, prefeito. Gente, o plano estava aqui vencido já, 12h30, apresentou algum plano novo, o Charlie Alfa Tango? Das 13, Zulu. Mil, Bono 014, 3198. Gente, não chegou aqui no sistema, não. Vou checar com a sala aí, antes, aguarde. Sim. Minha 140, decolado aos 43, controle 199.35. 1935, questionário 6140. Controle Salvador. Bom dia, questionário 6140. Questionário 6140, bom dia. Contato radar da Paranis de voo 350, sai da PUCA. 350, PUCA, questionário 6140. Final, normal, abaixo checado, tipo 544. 54 no 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 109. De pouso 54. Chame Torre, 118, decimal 6, Zulu Wind Alpha. 118, 6, muito obrigado, Alpha. Torre Salvador, papapá, Zulu Wind Alpha, transfere. O último chama a torre. Papá, papá, Zulu, Índia Alfa. Zulu, Índia Alfa, autorizado final do 97, porta 3 milhas da 97, o Zulu, Índia Alfa. Ok, Zulu, Índia Alfa, aprovando a final do 97. Tá 3, Zulu, nas 8 da presente, vai, Duna. Tematismo, está a voz do Duna, Felipe. A 2000? Autorizado 2000, QNH no 0114. Autorizado sinal LS, aposto estabilizado, TAM 3198. 3198, gente. Autorizado Duna, TS para 2000, ajuste 1014, formará estabilizado na LS da 10. Já passamos na escuta? Ok, eu entrei em contato com a sala IS e a mesma confirmou a DLA apresentada para 1230 e o plano de volta para as 13 Zulu. A mesma solicitou que o senhor entrasse em contato com a mesma, ok? Com a sala IS. No 0 no 4, autorizado pouso, pistão no 7. No 0 no 4, pouso atualizado, trem fixo Zulu em Alfa. Porém, não é isso que consta lá na sala S. O mesmo, a sala S pediu que você entrasse em contato. O 4207 desce para 4000 pés, QNH no 0 no 4. 4000 no 0 no 4, 4207 aqui. pode passar um pouquinho acima em dúvida, 4104? 4207? Confirme? Pode passar um pouquinho acima em dúvida, 4207? Autorizado, azul 4207. Obrigado. Ai, ai. Alfa. Gente, obrigado. Papá Zulu de Alfa, solo aos 49, informe o pátio que se destina. Zulu de Alfa, já para o pátio 5. Sente, livra a sua direita até estacionar a frequência livre. Ok, Zulu de Alfa. Posicionamento 140, SAMI Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Posicionamento 140, SAMI Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2685, SAMI, 140. Como é, certo? Claro, sinal 1140. Claro. No localizador, avistando, TAM 3198. TAM 3198, complete sinal, SAMI Torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado, Perito, bom dia. Bom dia. O 4207, informe velocidade indicada. 210 nós. Confirme? 210 nós. Azul 4207, reduza para 1909. 1909, 4207. Autorizado a descida até 4000? Autorizado, 2000 pés, Finegão no 0-4, autorizado sinal LS, reporta estabilizado. 2000 no 0-4, reportará estabilizado, reduzido 4207. Azul 4207, correção, reduza para 1709. 1709, 4207. Azul 4207, informa o tráfego 11 horas a 6,6.5 milhas, é um Alfa 320 na final. Gente, 705 a bordo, cotejamento correto, paracionamento táxi da colagem torre agora 118 decimal meio, ajuste 1014. Tenha um bom voo, Charlie Patango. Confirma o último que chamou a torre? Charlie Alfa Tango, autorizado acionamento, chama pro táxi. Oxané 6319 no Guarulhos 360, aguarda cópia no portão 10. Charlie Alfa Tango, modifique o código para 045407. Gente, o Charlie Alfa Tango standby no transponder. TAM 3198, tráfego avistado, pouso autorizado pressão 0, vento 1110 graus 9 mais. Pouso autorizado na 10, o TAM 3198, passar travado. Confirme, última que chamou o controle. Meu Romeu Sabraça, decolou de grupo do Lucia, estava com plano para a Costa Azul, que é alternar para Ilha de Maré, grupo do Lucia. Vai bater 500 pés, 3 a bordo, código 01, Roberto Cabral. Gente, mantém as condições visuais e a parte visual com pouso. Vamos fazer para pouso, zona final do X-Ray, 4207. Azul 4207, complexo final de Sami Torre 18, decimal meio. 18,6, dia. Charlie, eu faltou motorizado táxi até o ponto de espera da 97, 4 de ingresso. Torre Salvador, bom dia. Azul 4207, Simba. Simbra, baixou e travou. Continue a aproximação, guardando autorização para pouso, azul 4207. 07. Tango, aguarde. TAM 3198, solo 55, livre a pista pela direita, 1219. 1219, 3198. Ele é Alfa Tango, autorizado ingresso, pista 17, porta alinhada e pronta a decolagem, o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, informe se decola de imediato com Pronorte. Autorizado a decolagem imediato, Charlie Alfa Tango, reporta fora do solo, o vento 1-0 graus, 8 mais, Charlie Alfa Tango. Fora, tá. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota Alfa Zulu 2-1, até Papá Alfa Bravo Eco Mike, Pabem, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Alfa Zulu 2-1. O controle 119.35, aciona 5124, Oxana 6311. Correto, chama pronto no portão 10639. Charlie Alfa Tango, não recebo seu transponder. Positivo, profissional. Recebe agora, senhora? Negativo. siga quilowatts alfa. No momento estou retornando para cruzamento. Eu vim por sair por aqui, ok? Sim. O 407 no transponder da Celeste Alfa. Pista pela direita, solo 1219. 219, ao livrar, 4207. Voo no 270, desce para nível de voo 050, chegada Bonfi. 050, na Bonfi, voo no 270. Quilowatts Alfa, chame torre 198, decimal meio. Ciente, Quilowatts Alfa. Torre, papatão, Quilowatts Alfa. Quilowatts Alfa, prossiga. Estou retornando, notificarei sobre buraquinho, ok? Confirmo, Quilowatts Alfa. Vou notificar sobre buraquinho. Estou retornando para cruzamento. Gente, efetuará o cruzamento ou pouso 97? Via litoral, cabeceira 28. Gente, que o Oscar foi reporta para o cruzamento da pista 1028. Positivo, que achar melhor para vocês para cruzar também pela 197, ok? Mantendo meu pé. Quilowatts Alfa, reporta para o cruzamento cabeceira 1028. Correção, cabeceira 28, Quilowatts Alfa. Reportarei 2-2. Controle, autoriza mil perto, será fotógrafo. Autorizado mil pés, Charlie Alfa Tango. Graças. Objeto 5728, desce para nível de voo 060 via chegada Mário. 060, 5728. Juliette, Romeu Juliette, acione 5403. Recife, nível 390, pronto, copy, gol no 260. Afirmativo. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35. Aciona 5405, gol no 260. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. 8, decola na direção 0, primeira curva esquerda, saída a pouca, transmissão Aracaju, controle 119.35, transponder 5405, gol 1260. Comando nível 390, chama pronto, gol no 260. 390, chamada pronto, gol no 260. Confirme. Negativo. Frequência livre para a coordenação, Charlie Alfa Tango. Quilosca Alfa, autorizado cruzamento, cabeceira 35. Charei, cruzado 35, Quilosca Alfa. Se reporta ingressar no caixa Prebus, Juliette Romeu Vilhens. Five five nine five to Ilhéus. Confirm the flight level is 065 visual. Roger 160 the Yank plan. Roger, stand by your declaration trip 5595. Bono 270, está na velocidade indicada? Bono 270, está na velocidade indicada? Positivo, 270, está com 2509. Website 5728, está na velocidade indicada? Está com 275. Reduza para 2109, 75728, o número 2 na aproximação. 2109, 728. Bono 270 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 20, correção, 190. Esquerda 190 para o localizador, Bono 270. Desça para 3.000 pés, NH1 013, Gol 1270. Confirma com 270? Desça para 3.000 pés, NH1 013. 3.000 013. Gol no 270, correção, proa 200, curva direita, proa 200. Direita 200, gol 270. Antônio Salvador, boa, bom dia. É o gol no 768 com a mais. Gol no 738, desço para nível de voo 070, chegada a Mari. Confirme o nível para o gol no 738. Nível de voo 070, gol no 3, 1738. Afirmativo, 70, no 1738. Gol no 270, qual a velocidade indicada? Está com 2509. Web 5728, qual a velocidade indicada? 5728, 210. Sente, reduza para 1909, 775728. 1909, 5728. Serginho para prosseguir com 270. Desce para 2000 pés, Senegal no 013, autorizado sinal leste, aporte estabilizado, gol no 270. Você será estabilizado a 270. Gol no 270, esquerda 1180. Esquerda 180, no 270. Salvador, muito bom dia, trip 5220, já transferindo pelo centro para o vosso controle, estamos na unidade de descida. Trip 5220, desço para nível de voo 080. Centro autorizado 080. Pode descer para 2000, 5728. You are clear to Ilhéus, flight level 140. Yuk plan after Coral, visual 065. Departure from runway 10 after right turn. You will proceed via Coral, departure. Salvador, departure frequency 119.35 and the scope code is 0264, 35595.